dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria eu posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Eu canto, ele é.